Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra em Colossenses, capítulo 2. E o tio não tinha chegado, tio chegou. Colossenses, capítulo 2, verso 4 ao 23. Amém? Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo o Espírito estou com... Não, gente, desculpa. É Colossenses capítulo 3, tá? Não é o 2, não. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que estão de cima e não nas que estão da terra. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andaste, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações. E sede agradecido. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Os irmãos podem sentar. Será que os irmãos fechassem os olhos? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesta noite, Senhor, eu me coloco aqui, Pai, como um vaso a ser usado nas Tuas mãos, Pai. Que não sejam minhas essas palavras, Senhor, mas que sejam palavras vindas, Senhor, do Teu trono, Senhor, para que o Senhor possa falar muito conosco nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, usa a minha vida, Pai. Amém. Então, o tema da mensagem de hoje é pense nas coisas do alto, né, nas coisas que vêm de cima. Os nossos pensamentos, eles são a base de todas as nossas palavras e das nossas atitudes, né? Tudo que a gente faz ou fala antes passou pelo nosso pensamento. O pecado começa primeiro no pensamento. A gente primeiro computa lá e depois processa, age, né? E para a gente refletir, imagine que de repente os nossos pensamentos, o seu pensamento, fosse projetado aqui numa tela. O que estaria lá? Né? O que passaria nessa tela? Né? Eu parei para pensar e falei, Jesus, misericórdia, né? A gente só pensa em trabalho e isso e aquilo, né? E as coisas do alto, onde estão? Então, lá em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, diz, né? Para nós levarmos cativo todo o nosso pensamento. Diz lá no capítulo, no verso 4 de 2 Coríntios 10, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Se nós, né, a palavra fortaleza significa a fortaleza interna do nosso coração, da nossa mente, né? Então, a batalha, na verdade, é contra o erro do conhecimento de Deus, contra a ignorância e a superstição. É uma luta verdadeira da adoração contra a idolatria. É um grande conflito, na verdade, entre Cristo e Satanás, pelo controle da raça humana. Tudo isso acontece na nossa mente e no coração. E é só pelo poder de Deus que opera na nossa vida que podemos nos livrar do inimigo. Destruindo, capítulo, verso 5, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Até ontem eu estava comentando, né, com o Fabiano, para entender melhor o que, que é isso, né, levar cativo nosso pensamento à obediência de Cristo. Então é como se nós pegássemos, né, tudo que nós pensamos e passasse pela peneira de Jesus, tem que passar por ele. Ou seja, eu vou ter que apresentar isso para ele, né, para que isso agrade a ele e esteja dentro da obediência. Será, né, que os nossos pensamentos eles passam cativos pela obediência de Cristo? Porque é isso que diz a palavra. Né? E né, lá em Colossenses que fala, né, no verso 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, quem vive pensando em coisas materiais nunca será uma pessoa espiritual. Né? E com isso, o que, que vai acontecer? A oportunidade de estar preparado para as lutas não vai existir. Por quê? Como disse ali no capítulo 4, as armas da nossa milícia não são carnais. Então, se eu estou com o meu pensamento nas coisas carnais, nas coisas da terra, eu não tenho arma no mundo espiritual. E eu fico totalmente desprotegido e à mercê do inimigo. Eu fico à disposição dele, para que ele venha na hora que ele quiser e passe uma rasteira. Por isso nós temos que estar, nosso pensamento sempre em Deus, para que ele possa nos dar essas armas poderosas que só vêm dele. Aleluia. Aleluia. Pensar nas coisas materiais também vai impedir que o nosso espírito cresça na graça e no conhecimento, vai roubar a nossa capacidade de enfrentar as tentações e vencê-las, e distrair da palavra o que será útil para as nossas lutas. Tudo isso nos impede, nos afasta de Deus. Em Jeremias 17:10, diz, eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O Senhor está vigiando os nossos pensamentos. Né? As pessoas não podem ver os nossos pensamentos. Né? Daí você fala, ah, fica pensando aquilo de alguém, né? A pessoa nem imagina, mas Deus já está vendo. Ele tem o poder de sondar o nosso coração, o nosso pensamento. E em Salmo 139, 23 diz, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Para a gente fazer uma oração dessa, nós temos que estar com os nossos pensamentos realmente em Deus, né? Porque senão Deus vai olhar e vai se decepcionar. Então, nós temos que nos proteger. Nós temos que estar realmente pensando, né, com os pensamentos vindos do céu. Mas, né, continuando o texto, pensamentos da terra, né, onde Paulo fala, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Matem os desejos deste mundo, ele diz, né? Que é a prostituição, né? Algo escrito há tantos anos atrás, milhares de anos atrás. Entra exatamente no contexto que nós estamos hoje. O que, que a terra pensa? Prostituição, imoralidade sexual. É isso que a televisão, você liga a televisão, é a imoralidade sexual que está ali. Né? Parece que isso, parece não, isso dá ibope, isso faz as pessoas deixarem de fazer o que estão fazendo para prestar atenção nisso. Né? O homem tem uma tendência para, né, para ir para esse lado da prostituição. Porque a gente acha que é só prostituição, é só aquilo que acontece na rua. Né, com as prostitutas, e não é. Né? Prostituição é imoralidade sexual, de qualquer forma. A impureza, que diz ali também no versículo, pureza é imundícia, tudo que não presta. Né? A afeição desordenada, incidência às paixões más, o amor desordenado. Então, amar demais alguém ou algo, né, que não seja Deus e faz a pessoa deixar de louvar e adorar a Deus, por causa daquela paixão, daquela afeição desordenada. A vil concupiscência, apetite carnal desordenado pelas coisas do mundo, né? Que isso a gente também vê muito. A avareza, que é a que mais impera, né? O apego demasiado ao dinheiro, desejo moderado de adquirir riquezas, né? Como o Marcel mesmo pregou no domingo, as pessoas deixam de ter qualidade de vida, de estar com a sua família, de estar na casa de Deus, para trabalhar excessivamente devido ao desejo de riqueza, né? Isso é avareza. A idolatria também, que o texto fala, né? Que é paixão exagerada. Então, é muito fácil de você ter uma paixão exagerada, né? Um time de futebol, algum carro ou algum artista, né? Quanto isso domina a sua vida, né? O quanto isso faz você sair da presença de Deus. O versículo 8 fala: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, no caso da vingança, né, que é a ira e a cólera, a malícia, que é a propensão para o mal. Então, na minha mente, eu só tinha assim, malícia, é aquela coisa assim de você, a pessoa falar alguma coisa e você maliciar, né, levar para o outro lado. E, na verdade, eu procurando no dicionário, malícia significa propensão para o mal, né, intenção de prejudicar alguém. Então, no trabalho ou no próprio trânsito, a pessoa te deu uma fechadinha, na próxima oportunidade que você tem, você dá uma fechadinha nela. Isso é a intenção de fazer o mal. Você não está querendo fazer o bem, né? E Deus está nos observando nas pequenas coisas, não é só nas grandes. Maledicência, que significa murmuração, falar mal das pessoas, né? Estar nos cantos ali comentando, olha fulano, olha, Deus não se agrada disso, né? Palavras torpes, que são palavras indecentes também, que às vezes as pessoas acabam repetindo sem até perceber, porque o colega fala e você acaba repetindo. Não posso usar os exemplos aqui, né? Mas são coisas que o pessoal no dia a dia fala. Ah, eu sou F, né? É. Na maior, né, assim, nem pensa no sentido dessa palavra, né? O quanto ela é pesada, né? O versículo 9 fala: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Então, para Deus, nós que somos nova criatura, já passamos pelo batismo nas águas, para Ele já é fato. Nós não temos mais as vestes do velho homem. Então, nós não podemos praticar as coisas do velho homem, né? Ele já diz assim: não minta, porque você já se despiu do velho homem. Então, isso, na cabeça de Deus, isso é automático. Se eu sou uma nova criatura, eu não posso mais cometer as coisas do mundo. E a mentira? Não, mentira, não, eu não minto, né? Isso é uma coisa muito séria. Ah, mas quando o telefone toca e é alguém que eu não quero atender, eu mando meu filho dizer que eu não tô. Ah, não tem problema, né? Ah, diga que eu não tô. Isso é mentira. Há muitos anos que eu venho me policiando nessas coisas pequenas, sabe? Eu prefiro passar vergonha, sabe? Falar assim: eu me atrasei. Desculpe, eu me atrasei mesmo, saí mais tarde de casa. Agora falar: não, é o trânsito. Que trânsito? Se eu quisesse chegar no horário, eu saía mais cedo, né? Então, são coisinhas pequenas, às vezes defesa de uma multa, que você sabe que você passou em alta velocidade, mas você vai lá e diz na defesa que você, ah, estava com um problema no estômago ou tinha que atender alguém com urgência, né? Isso é mentira. Pague a multa. É, eu fui pega falando no celular. Eu não vou dizer que não estava. Estava. Fui lá e paguei a multa. Então, nós temos que pagar pelos nossos erros, né? E afastar a mentira também de nós. Porque em João 8,44 é muito claro. Ele fala: o pai da mentira é o diabo. Quem mente é filho dele. Não tem outra opção. Não tem outra saída. Então, nós temos que estar o tempo todo nos policiando. Porque Deus, para Deus não tem mentirinha e não tem mentira grande, né? Não tem roubo pequeno e roubo grande. Então, nós temos que ficar o tempo todo atento, não só com a mentira, né? Mas com tudo isso que a gente está vendo aqui, que são as coisas da terra. Que Deus, até, né, na palavra fala, que nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Então, para Deus isso é passado. Ele admite isso no tempo da nossa ignorância, não hoje, caminhando com ele, né? Ele já fala assim, ó, nas quais em outro tempo andaste, não agora. Para ele, um cristão, isso não pode fazer parte da vida de um cristão. É, no verso, em Efésios 5, 6 diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu não quero a ira de Deus sobre a minha vida. Né? Porque eu imagino que, assim como a dor, o amor dele é muito grande, a ira dele também. Né? E eu não quero, né, passar por essa situação. Né? Então, eu acho que nós devemos realmente fazer a vontade de Deus e não cometer nada disso que nós vimos ali. Então, o que devemos fazer para pensar nas coisas do alto? Né? No versículo 10 fala: e vos vestides de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, nós temos que nos vestir com uma nova natureza para que nós possamos nos parecer com Deus. E só se parecendo com Ele que nós podemos conhecê-lo melhor. Né? Porque o filho, ele conhece o pai, né, da onde ele foi gerado. Agora, se eu não sou parecido com o meu pai, fica mais difícil de eu conhecê-lo, né, se eu não estou próximo dele. Em Efésios 4:24 diz: e vou revesti-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. No versículo 11 também fala, na questão, né, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão. O que, que Jesus está querendo falar ali? Que não há discriminação no reino de Deus. Para ele não tem raça, não tem classe social. Né? Então nós não podemos discriminar, porque Cristo é tudo em todos. Se ele, que é o Filho de Deus, ele não discrimina ninguém, quem somos nós para discriminar alguém? E será que não temos discriminado, né, as pessoas mais pobres, na rua, né, aquele olhar assim meio... Né, então, é aquela coisa, né, que, né, fala lá no Novo Testamento que Jesus se fez de mendigo, né, para ver as atitudes das pessoas. Será que realmente eu estou tratando bem, né, uma pessoa que é criatura de Deus, né? Será que eu não estou discriminando? E pensando nas coisas do alto, o versículo 12 fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas. Essa palavra me chamou muita atenção. Entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. O que é entranha? É algo muito profundo. Não é algo superficial. Então, a misericórdia que eu tenho que ter, que é a graça, é o socorro pelo próximo, a compaixão, não pode ser algo superficial. Ele tem que ser profundo. Eu tenho que ter uma misericórdia nas minhas entranhas. O amor ao próximo. A benignidade, que é o prazer em fazer o bem. Não é fazer por obrigação. É o fazer o bem para alguém com prazer. Feliz, realizado. Eu estou ajudando alguém. Eu estou fazendo essa pessoa feliz, não importa o que seja, às vezes coisas, atitudes muito pequenas, mas que você se esforça para ter o prazer de ver aquela pessoa feliz. A humildade, né, que é ser submisso, saber reconhecer o nosso erro, saber chegar para o irmão e falar: me perdoe, eu errei. Né? Isso também Deus espera de nós. Isso é um pensamento nas coisas que vêm do alto. É a mansidão, né, que é ser brando de gênio. Isso é difícil, né? As pessoas vêm, dão lá uma patada em você e você já revida, né? Tentar sempre respirar fundo, não responder no nível, na altura que a pessoa falou. Isso é ser manso, como Jesus foi e é. Longanimidade, a grandeza de ânimo, né? Ser paciente, benigno. Tudo isso nós temos que ficar pensando o tempo todo, porque isso são coisas do alto. O versículo 13 também: suportando-vos uns aos outros. O que é suportar? Sustentar o peso de alguém. Sofrer com paciência, tolerar junto. O maior desejo de Deus é ver isso acontecendo na igreja dele. Que um suporte o outro. Que nós nos perdoemos uns aos outros. O tempo todo. Não guardar mágoa. Na verdade, o que é o mais correto é você nem se magoar. Você não se permitir a mágoa. Você olhar aquela situação e falar assim: não, isso não vem de Deus. Ele não falou por mal. E não ficar alimentando aquilo. Isso faz mal, né? Isso não vem de Deus. E daí você vai ter que se arrepender, você vai ter que chegar pior. São dois trabalhos, né? O trabalho de você ficar chateado e o trabalho de você pedir desculpa. Então, nós temos que ter mais discernimento nessas coisas. E realmente, às vezes, as pessoas falam as coisas e não percebem. Elas não falam com a intenção de machucar, com a intenção de magoar. E às vezes a gente acaba criando uma ferida enorme. Tem pessoas que carregam mágoa durante anos. E isso faz muito mal, isso impede que o Espírito Santo possa agir na vida dessa pessoa. Então, diz, né, como Cristo nos perdoou, assim também nós temos que fazer. Né? Se Cristo perdoou tantos pecados nossos, pecados, né, tão horríveis, né, que nós cometemos até hoje, que o homem a vida toda cometeu, por que nós não podemos perdoar uma falha de um irmão? E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Isso, né, o amor é tudo, né, como diz lá em 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Então, maior do que a fé, maior do que a esperança. Se existe amor, nós conseguimos ser perfeitos, como diz, né, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações. Se nós deixarmos que a paz de Deus realmente domine, o que é dominar? Ele não dá espaço para mais nada, somente para a paz de Deus. Nós não vamos conseguir pensar em outra coisa, a não ser nas coisas que vêm do alto. Também diz, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Já imaginou ter essa palavra aqui, a Bíblia, aqui dentro? O que eu vou falar? Só bênção. Eu só vou falar bênção, só vou proferir bênção. Palavras de sabedoria, palavras de louvor ao Senhor. Nós temos que ter a palavra de Cristo dentro de nós. E ele fala, não é um pouquinho, é abundantemente. Nós temos que transbordar a palavra de Deus. Isso eu digo para mim, porque nós no dia a dia, nós corremos muito, trabalhamos muito e deixamos pouco tempo para adorar a Deus, para a leitura da palavra, para o alimento. Nós não temos que nos alimentar só aqui na igreja. Nós temos que nos alimentar todos os dias. Fazer uma devocional, oração, leitura da palavra, adoração, como o Marcelo falou, no carro, na rua, aonde você está, orar, louvar o Senhor, agradecer a Ele por esse dia, pela tua saúde, pela tua família. O versículo 17, quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Como a gente não consegue ver muito mais isso acontecendo, né? As pessoas usam o nome de Deus para operar curas, operar milagres e engrandecem o nome dela. Como isso é comum, nós vemos isso acontecer. E Deus diz, não faça nada, né? Tudo que você fizer, tudo em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui em nome do Senhor Jesus. Eu trabalho em nome do Senhor Jesus, porque Ele me deu, tudo é dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós não temos que nos gloriar de nada. Ah, porque eu sou capaz, eu sou inteligente, eu trabalho, eu sou muito bem profissionalmente. Você não é nada. Se não fosse Deus te capacitar, você não teria isso. Toda honra e toda glória sejam dadas a Deus. E sempre você tem que comentar isso, mesmo com as pessoas do mundo, principalmente com elas. Sempre usar graças a Deus, porque é dele que vem todas as coisas. Então, para quem agrada a Deus, até os desejos do seu coração serão supridos, né? Porque diz lá, né, o Salmo que a gente conhece muito, que é o Salmo 37, 4. Deleita-te também no Senhor, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, Ele concederá os desejos do seu coração. Então, se nós nos dedicarmos o nosso tempo para as coisas que vêm do alto, nosso coração vai encontrar caminhos que antes a gente não enxergava. São os caminhos que vão nos fazer vencer essas batalhas. E vamos realizar as mesmas obras do Senhor Jesus. É esse o objetivo da nossa vida aqui na Terra. Claro, temos que trabalhar, temos que ir atrás do nosso sustento. Mas, né, como todos sabem, o livro de Atos, ele não acabou. Porque nós temos que dar continuidade a ele. Nós somos os discípulos de Jesus hoje aqui na Terra. E nosso objetivo de estarmos aqui é fazermos as obras do Senhor Jesus. E ele disse que nós poderíamos fazer muito mais do que ele já fez. Então nós temos que tomar isso, tomar posse disso. Mas não adianta só querer fazer e não ter uma vida com Deus, né? Se os teus pensamentos não estão nas coisas do alto, isso jamais vai acontecer, né? Nós temos que estar com os pensamentos nas coisas do alto. É, claro, fisicamente, né, nós vivemos na Terra, estamos constantemente cercados pelas coisas da Terra. E muitas coisas da Terra não são más, né? Mas a chave de tudo é a gente saber a diferença entre o que é bom e o que é mal na Terra, né? E não fixar nossos pensamentos nas coisas ruins. E para encerrar, irmãos, em Filipenses 4:8. Então, o que, que a gente tem que fazer? Como diz o Fabiano, a receitinha de bolo, né? Para que nossos pensamentos sejam pensamentos agradáveis a Deus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Está aqui a receitinha. Então, é passar pela peneira, né? O que eu estou pensando é honesto, é justo, é puro, é amável, é de boa fama? Então, isso eu posso pensar. Né? É incrível que a palavra, ela nos dá a direção para tudo. Tudo. Como Deus é maravilhoso de pensar em cada detalhe, de cada situação que a gente possa viver na nossa vida. Uma palavra que serviu para milhares de anos atrás, hoje serve também. O contexto dela se encaixa totalmente com o nosso de hoje. Né? Como Deus sabia de tudo o que ia acontecer e do que nós iríamos precisar. Né? Então, eu acho assim, é só nós seguirmos a palavra. É simples, mas é difícil, né? Porque o inimigo, ele tenta se levantar para impedir, ele coloca várias coisas para nos atrapalhar. Mas se nós nos apegarmos firmes com Deus, né? E matarmos a nossa carne todos os dias, né? Buscando, porque não é fácil você deixar tudo, dobrar o teu joelho e orar, né? Desligar a televisão e ler a palavra. É isso que Deus quer. Se nós fizermos isso todos os dias, com certeza a palavra vai habitar em nós. E a palavra habitando em nós, nós seremos parecidos com Jesus e faremos as mesmas obras que ele fez ou até maiores. E nós temos que pensar nisso. Nós estamos aqui para isso. Amém, irmão? Então eu gostaria de chamar a Simone para me ajudar. Eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos agora. Começassem a pensar, né, realmente no que você tem pensado, no que você tem deixado o teu coração agir, né, o que você tem feito para agradar a Deus. Então esse hino ele fala que Deus sonda todos os nossos pensamentos. Espalhinhas meu andar, meu pensar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não. E tu já conhece, Senhor. Oh, yeah. move o meu coração. Prova-me os pensamentos. Se há em mim algum caminho mal, e guia-me pelo caminho sereno. Senhor, colocamos, Pai, diante da Tua presença agora todos os nossos pensamentos, Pai. Ó Deus, que possamos, Senhor, realmente, Deus, ser aprovados por Ti, Senhor. E tendo, Senhor, todos os nossos pensamentos, Senhor, cativos, Senhor, a Tua obediência. Pai, que possamos pensar somente nas Tuas coisas, nas coisas que vêm do alto. Fazemos a Tua vontade, fazemos as obras que o Senhor quer de nós nessa terra. Ó Senhor, afasta de nós todos os maus pensamentos, tudo, Deus, que pode nos afastar da Tua presença, Senhor, nesta noite. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Inimigo que tem se levantado para atuar na vida de cada um aqui de alguma forma, nós repreendemos em nome de Jesus. Inimigo que quer destruir a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, você está expulso nesta noite em nome de Jesus. Nós declaramos essa igreja abençoada, essa igreja com intimidade contigo, Senhor. Essa igreja, Senhor, tendo a palavra, Senhor Jesus, abundante no seu coração. A paz, Senhor, habitando no seu coração. Pai, para que possamos, Senhor, fazer a Tua obra. Possamos, Deus, imitar o Senhor, Senhor, nas Tuas obras e tudo que o Senhor fez, operar milagres, Pai. Fazer maravilha, Senhor Jesus, tudo em Teu nome, Senhor, e dando glória somente a Ti, Pai. Oh, Senhor, vem nesta noite, toma conta do nosso ser. Pai, que não possamos só pensar nisso, meditar nisso hoje, mas que todos os dias o Teu Espírito Santo nos incomode, nos mostre o caminho correto. Pai, que nós tenhamos prazer em saber que o Senhor está sondando o nosso coração, o nosso pensamento. Que não tenhamos medo de saber que o Senhor está sondando, para que saibamos que o nosso pensamento está realmente, Senhor, nas Tuas coisas, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra. E continua, Senhor, abençoando o Teu povo, Senhor. Amém, Jesus.